A sua rádio onde você estiver. Hey, what's up? It's been a while. Talking about it's not my style. Thought I'd see what's up while I'm lighting up. It's cold-hearted, cold-hearted. No, it's lame, but I'm so wild. Saw your face and got inspired. Guess you let it go, now you're good to go. It's cold-hearted, cold-hearted. Oh, oh, it's probably gonna sound wrong. Promise it won't last long. Oh, oh, if we can never go back. Thought you'd like to know. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafons.com.br. Os contatos aqui para que você possa interagir conosco: 45-8828-2828 é o nosso número no WhatsApp. 3028-2828, bom e velho telefone fixo. Já a Transamérica Foz é a nossa fanpage no Facebook, @ Transamérica Foz, nosso contato no Twitter. Boa notícia para quem gosta de cultura e literatura em Foz do Iguaçu, que apesar aí dos rumores de que o evento seria cancelado neste ano, né, em razão de dificuldades orçamentárias, a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu confirmou para o período entre os dias 7 e 16 de outubro a edição 2016 da Feira Internacional do Livro, que é disparado, né, um dos melhores eventos em praça pública aqui na Terra das Cataratas. Neste ano, claro, será uma edição, digamos assim, né, mais pobre que nos anos anteriores, com orçamento 40% menor, mas pobre é o tipo de termo que aqui não cabe, né? Porque a riqueza cultural de eventos assim, com milhares de livros disponíveis ao público, né, e possibilidade de interação com autores através de palestras, debates, sessões de autógrafos, é algo simplesmente de valor incalculável. Anote na agenda, portanto, Feira Internacional do Livro, de 7 a 16 de outubro, na Praça do Mitre, aqui em Foz. Entrada e palestras e debates, tudo gratuito. Participe, compre livros, leia livros e engrandeça a sua vida. Na sequência, notícias do esporte com o Sidney Busanello, aqui no Fronte. Facebook, corações a mais de mil. E eu com esses números, cinco extinções em massa, 400 humanidades. E eu com esses números, solidão a dois de vida externa, anos-luz. Aos 33, Jesus na cruz, Cabral no mar, aos 33, e eu. O que faço com esses números? Eu. O que faço com esses números? A medida de amar é amar sem medida. Velocidade máxima é medida. De amar, é amar sem medida. Nascimento e Silva 107, Corrientes 348. E eu com esses números, traço de audiência, tração nas quatro rodas, e eu. O que faço com esses números? Sete vidas, mais de mil destinos, todos foram tão cretinos quando elas se beijaram. A medida de amar é amar sem medida. Preparar pra decolar, contagem regressiva. A medida de amar é amar sem medida. Mega, ultra, hiper, micro, baixas calorias, quilowatts, gigabytes. E eu, o que faço com esses números? Eu. Com esses números, a medida de amar é amar sem medida. A medida de amar é amar sem medida. Velocidade máxima. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, um grande abraço para você. Tudo certo, Guilherme? Tudo certo comigo, com o alemão da Transamérica também, que já participou aqui no programa. Ele aparentemente estava bem feliz, né? Mesmo com a medalha de prata. Os jogadores do Foz Cataratas Futsal estão felizes também, Busa? Teve jogo nessa semana e vitória da equipe aqui da fronteira? Pelo rendimento que eles apresentaram no jogo na quarta-feira, Guilherme, contra o São Lucas, não devem estar felizes, não. Não foi uma boa atuação. Foz venceu o São Lucas de Paranavaí por 1-0. É bem verdade que três jogadores estavam desfalcando o Foz Cataratas, mas o São Lucas de Paranavaí também veio a Foz do Iguaçu com alguns desfalques. O time de Paranavaí havia jogado na última segunda-feira em Marechal Cândido Rondon e lá no ginásio Ney Braga foi goleado pela Copagril por 7-1. E aqui em Foz do Iguaçu a vitória foi mais apertada. O Foz ganhou por apenas 1-0, gol do garoto Léo Evangelista, que é revelação da base do futsal aqui de Foz do Iguaçu. Então, nós acompanhamos, transmitimos esse jogo na última quarta-feira, e pelo rendimento do time do Foz Cataratas, eu imagino que os atletas, os jogadores, não estejam felizes neste momento. Participação do Foz Cataratas na primeira fase já encerrada, né? Os 22 jogos disputados. Agora não dá para saber exatamente qual será a posição final, porque ainda outras equipes estão jogando para definir aí em jogos atrasados qual será a posição de cada um na tabela para a próxima fase. Além desses três jogos que vão encerrar a primeira fase, Guilherme, que vão acontecer na próxima quarta-feira, Ainda tem o caso do Cascavel, que está brigando na justiça para retornar à Série Ouro. De qualquer sorte, pela campanha até o momento, o Foz está na sétima colocação. E pela formação dos grupos da próxima fase, com a atual classificação, Guilherme, o grupo do Foz é muito, muito difícil na próxima fase, se nada mudar, evidentemente. Nesse momento, o Foz estaria no grupo B, jogaria contra o Guarapuava, o Marreco de Francisco Beltrão, a Copagril de Marechal Cândido Rondon e o Toledo. Cinco times nesse grupo, jogando em partidas de ida e de volta dentro de cada grupo, os quatro melhores avançam para a sequência da competição. Então, pela atual projeção, o Foz enfrentaria esses adversários, ou seja, três times de Liga Nacional. E o Toledo, que é um time também que vem se reforçando, vem qualificando o seu elenco e também deve apresentar muitas dificuldades para o Foz Cataratas. Evidentemente, repito, se o grupo não sofrer alteração até o final desta fase, Guilherme. Vamos falar agora de futebol de campo, porque amanhã, domingo, de manhã, né, às 11 horas da manhã, ali no estádio do ABC, tem também a última partida do Foz Iguaçu Futebol Clube na primeira fase da Taça FPF. Bom, se o Foz Cataratas Futsal não faz uma grande campanha, eu diria uma campanha apenas razoável, pior ainda no futebol de campo, Guilherme. Porque o Foz Futebol Clube, na Taça FPF, jogando com mais seis adversários, está dividindo a última colocação com o Apucarana e com a Portuguesa Londrinense. Não venceu ainda dentro da competição. Vai jogar no domingo contra o Grêmio Maringá, no estádio do ABC, e vai ter a oportunidade de buscar a primeira vitória dentro desta primeira fase. Aliás, Guilherme, termina a primeira fase nesse domingo. Claro, pelo regulamento, né, esdrúxulo aí da federação, todos estão classificados. Aliás, se tivesse mais um, se tivesse o oitavo time jogando, também estaria classificado para a próxima fase. Mas realmente, até agora, o Foz Futebol Clube, comandado pelo técnico Ivan Carlos Alves, tem deixado a desejar. Se continuar nesse ritmo, depois na sequência a fase de mata-mata, dificilmente vai seguir na competição. Vamos torcer aí para uma melhoria do desempenho da equipe do Foz, né? Também melhoria na classificação, até porque já sabemos aí que três atletas, né, estão sendo anunciados como reforços no Foz Iguaçu Futebol Clube. Enfim, esperamos aí que realmente a equipe consiga pelo menos, né, três pontinhos aí que ajudem na melhoria da posição neste fim de semana. Os ingressos ainda podem ser adquiridos, pelas informações que temos aqui, a R$10 mais um quilo de alimento. Na hora, esse valor sobe para R$20. O torcedor não tem prestigiado muito, mas é a hora aí de acompanhar o time ali no estádio, levar um pouquinho de força para os atletas? Seria importante a presença de um bom número de torcedores no estádio do ABC, algo que ainda não aconteceu dentro desta competição. E uma competição importante, Guilherme, já que o campeão da Taça FPF terá direito a disputar o Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Sidney Busanello, muito obrigado por essa participação e bom fim de semana. Eu agradeço, Guilherme, um abraço para você, para os ouvintes da Transamérica, bom final de semana a todos e até o próximo sábado. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica e sempre lembrando que a melhor informação esportiva do seu rádio você encontra de segunda a sexta, das 6 da tarde às 7 da noite, no programa Papo de Crack, na Transamérica Foz, apresentação de Sidney Busanello e também Alessandro Cunhasque. Vamos de música agora, porque daqui a pouquinho, né, tem o 7-1 da semana, porque a Seleção Olímpica do Brasil até venceu a Seleção Olímpica da Alemanha, mas o 7-1, aquele 7-1 de verdade, né, isso não acaba nunca. Impressionante. Front Transamérica, até meio-dia. And dance.

nem tentou a terceira. Bom, qual a relevância disso? Nenhuma, né? Mas saiba que na semana de um assunto importante, o julgamento do impeachment, esse foi um dos assuntos mais lidos da semana no Brasil. Entendeu por que 7-1 foi pouco? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, marca o segundo. E se você achou que o debate do impeachment na Câmara dos Deputados tinha sido de baixo nível e no Senado a discussão seria melhor, olha, suas esperanças acabaram já na primeira hora, né? Porque alguns dos xingamentinhos que rolaram no primeiro e no segundo dia do julgamento do impeachment foram os seguintes, né? Palavrinhas como burro, canalha, desqualificado, bandido, ladrão, safado, falso moralista, explorador de trabalho escravo, enfim. Em meio a tanto xingamento, qual que era o assunto mesmo? Impeachment? Ah, tá. Tá bom, então. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Mais uma do Congresso. Sabe quantos dos 513 deputados compareceram em todas as sessões do Congresso no primeiro semestre de 2016? Olha, 81, ou seja, 16% do total. Parece pouco, sem dúvida, mas no mesmo período do ano passado, apenas 43 tinham conseguido essa proeza. No total, neste ano foram 2.518 faltas no primeiro semestre, 1.750 das quais foram perdoadas, segundo o levantamento do site Congresso em Foco. Patrõezinhos bacanas, né? 4. O procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E o campeão em falta, segundo esse mesmo levantamento, é o deputado Aníbal Gomes, do Ceará, que não compareceu a nenhuma sessão do Congresso no primeiro semestre desse ano, tendo recebido, aí, no entanto, mais de R$200 mil em salários e verbas para cobrir despesas atribuídas ao exercício do mandato, como passagens aéreas e aluguel do veículo. Ó, motivo da ausência? Tá de atestado. Deputado, melhoras, tá? Melhoras. 5. De novo, fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Também em Brasília, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, polemizou nesta semana ao dizer que o excesso de vantagens recebidas por juízes de instâncias federais na base do jeitinho, com auxílios e etc., constitui um festival de abusos e um pequeno assalto aos cofres públicos, usando expressões aí como república corporativa para referir-se aos colegas do judiciário. Ai, ai, ai, hein? Já pensou se sou eu que falo uma coisa dessas, ao invés do ministro Gilmar Mendes? Com certeza ia responder umas 300 ações em 500 comarcas diferentes, né? Calma, ministro, calma! 6. Voltou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E os eleitores da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, terão como opção na disputa pela Câmara Municipal uma candidata que é nada mais, nada menos que filha do traficante Fernandinho Beiramar. Pois é. Fernanda Isabel Costa, do PP, que é cirurgiã dentista, declarou ali ter patrimônio de R$140 mil e, claro, nenhum problema, absolutamente nenhum problema com a justiça, né? Enfim, é filha do cara, mas não é o cara, não confunda. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Gol! Da Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E durante o primeiro debate com os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, um deles, o candidato Flávio Bolsonaro, do PSC, passou mal e, por pouco, não desmaiou ao vivo. Bom, e aí uma galera pergunta, e daí? Né? E daí que a galera da internet não perdoa e resgatou aí uma postagem do próprio Bolsonaro no Twitter em 2014, dizendo que a Dilma Rousseff estava sendo massacrada pelo Aécio Neves em um dos debates presidenciais e a única saída dela seria fingir um desmaio. Que coisa, hein? Sacanagem, hein? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! 1. Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou! gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Notícia boa para o turismo de Foz do Iguaçu e não vamos falar das promessas de novos voos para o aeroporto, porque esse tipo de coisa, sinceramente, nós já estamos aqui escaldados, né? Eu, particularmente, só acredito vendo. Enfim, o destaque positivo desta semana vai para um hotel aqui da Terra das Cataratas, o hotel Wish Resort Foz do Iguaçu, e foi premiado como o melhor resort do Brasil durante o World Travel Awards Latino América 2016, premiação que neste ano foi celebrada em terras peruanas. Olha, parabéns à equipe do hotel, que, para quem não conseguiu visualizar qual é, né, é o antigo Hotel Golf ali localizado na Avenida das Cataratas. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 27 de agosto de 2016, agradecendo a sua companhia, a sua participação, a sua paciência. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, ao meu lado, nesta manhã, estiveram Márcio Barreto, Sidney Puzanello, Alessandro Cunhaschi e também Luciana Lauzini. Equipe Transamérica, que tem ainda todas as colaboradoras do programa Mulheres Transamérica, o Jorge Pegoraro nos assuntos de direção, também o Antônio Carlos Oliveira nos acompanhando aqui no departamento comercial. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Programa Fronte volta no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal, mas eu, Guilherme Wojciechowski, volto na segunda-feira de manhã, às 7 horas, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Bom fim de semana para você, aproveite bem aí esses dias, né, se sua intenção for descansar, ganhar dinheiro, se divertir, ou então os três, né, unindo aí o útil ao agradável. Na sequência está chegando a programação nacional, e lembrando que este programa, na íntegra, estará disponível dentro de segundinhos no site transamericafoz.com.br. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Brasil, a taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.